Não posso explicar o que ele é pra mim. Palavras nunca falarão. Não dá pra imaginar o seu amor sem fim. Não cabe no meu coração. Impossível sobreviver sem ele. É como uma abelha sem mel. Impossível imaginar sem ele. É como uma noiva sem o véu. É como uma estrela sem o céu. Jesus é fonte de água viva. Sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é rede, Jesus é a rosa de Sharon. Sou beija-flor, eu sou um coração amando. Ele é o amor. Sobreviver sem ele é como a abelha sem mel. Impossível imaginar sem ele. É como a noiva sem véu. É como a estrela sem o céu. Jesus é fonte de água viva. Sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é rede, Jesus é a rosa de Sharon. Sou beija-flor, eu sou o coração amando. Ele é o amor. Ele é o amor.